Um novo pro 91, não desce para 2.000 pés, autoriza a via aliança que foi, ajuste 909, gol, um novo pro 91, uma resposta habilitada. Mais 91, no 91, só autorizada. Desça via para 3.000 pés, ajuste 909. 2196, chame Centro Recife na frequência 1252, mal 1, alterna 133, descendo mal 95, ou 2196. 2145, 2196, gratuito. Ou 2196, alternativa Centro Recife 133, mal 95, ou 2196. Gratuito, 2153395, alternado por 2196, obrigado, pessoal. 621, acionando de explicação desse avião, chegada a ponto para 4.000 pés, ajuste 1019, gol 1621. Decola da 10, curva à direita, subida da El, linha da Mótida, via do 10 até Taubaté. Transponder 5417, controle 120, decimal 80. 360, aprovado para São Paulo, Guarulhos, decola da 10, curva à direita, perfil da El, linha da Mótida, subida do 10 até Taubaté. Subindo transponder 5417, controle saída 208, puxando 6311, portão 02. Ele fez o número com o procedimento correto. 1891, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10. Vento 130 graus, 109. Pouso, pista 10, gol 891. Estabilizado, gol 1184. 1184, chama a torre na frequência 118, décima 95, gol 1184. 2, 9, 5, bom dia, gol 1184. Salvador, bom dia, gol 1184. Gol 1184, ajuste no 019, continue a aproximação, número 2 no pouso. Continuando a aproximação, reduzindo, gol 1184. No solo 34, livre pista direita, chame controle, solo 121, décima 1, se possível, agilizando manobras. 21, está agilizando, vou 1891. Cruzando a pista, vou no 890. 7. Foi 1184, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero. Vento 130 graus, 119. Livre pouso, pista no zero, gol 1184. Solo 36, livre pista direita, chame controle solo 121, décima 1. 1211, bom dia, 1184. Autorizado ingresso, pátio 1, posição 08. Autorizado ingresso, pátio 1, posição 08. Ou 1891. 1891, mantém a posição, Sr. Juliette, por gentileza. Tá mantendo a posição, Sr. Juliette, 1891. Salvador, bom dia, TAN 3733, com hotel, solicita a cópia São Paulo. TAN 3733, salve outro cópia número 2, primeira série da Olho da Morte, para Serra Brava, Serra Pampa. Sim, 3737. Ajuste altimetro 9019. Yeah. Galeão. É 3111, autorizado no táxi, direita, Índia, ponte para a pista 10, torre 118, decimal 95, QNH 1018, correção no 019 no momento. 1019, chama a torre 2995, graças. Solo azul 2772 para posicionamento. Comodoro Santos 3304, 907, posicionamento. S está 10. Afirmo, mande em posição 3304. Volo 621, completo final, chame turno, 118, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, eu vou 621, boa tarde, bom dia, está na final da 10 visual. Gol 1621, bom dia. Ajuste 1019, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guarda 1621. Serra, salvo trava na final do pistão 1021, marcador externo, atenta mesmo. Chame todo o salvador na frequência 118, décima 95, solicite instruções para essa segunda. Tchau, 6250, deixa eu matar 2010, ajuste em geral. 2019, 6250. O número 648 é 12 para 2209. 2209. Alfa Romeo, Hotel Juliette Serra, ajuste 1019, faça espera no paralelo de Itapuã. Aeronave na final de 5 milhas da 10. Alfa Prótego, vai manter esse pé no farol de Itapuã, ajuste para o aeronave Hotel Direto Serra. Salvador, bom dia, o Zé 3726, na sua escuta hotel. Zé 3726, sem indicação. Zero TAP, esse mantém 050, ajuste altímetro 9099. Pois voando, Mário, para interceptar a chegada a Mário. 3726. Pelo 648, esse mantém 3.000, ajuste altímetro 9099. 3.019, 220 ficada. Bom, tráfego à sua direita, helicóptero, mantendo 510 no planta acelerada para o seu pouso. Tente, 621, tendo de queda. Celera 320, velocidade indicada. Alô, bom dia. É o azul Alfa Tango. Daniel, ele é 250. Na sua escuta, prossiga, senhor. Confirme a velocidade indicada. 220. 220? Alfa 240 para 220. Pede. Tempo pela direita da 17, reportar a final Hotel Juliette Serra. Puxa, na minha 3111. Mantenha com a espera. O 2772 para o táxi com POB 43. 3 horas e 40 de autonomia, alternando Vitória. Terceira passagem do 980, tem que transformar um hotel. São 3896, sua unificação via chegada a Mário, décima 3060, ajuste de metro 1019. Entre a chegada a Mário, nível 060, 190, 190, 190. 33905, solicita o pushback Panamá. Gente, tá 3733, até a posição 05, para o 907, é a ponta para o táxi. E agora a autorização da 3733. Para o táxi 3704, 1 a 3. Certo, o táxi está outra vez na posição 062. Afirmo, ao chegar no através da 62, fica atento ao TR-72 da companhia azul no momento da série do Bate 3 e taxia como número 2 para o ponto de espera. Quando há, chama a torre 1895 e o Kenegal 0 no norte, o T3204. Salvador Ground, taxi 859, spot number 4, request engine start up and push back. Century 859, maintain position 04. Ciência do helicóptero da polícia decolando. A polícia de terra, apoio autoridade, pistão 7. Guardião 01, autorizado. Decolar com o do litoral. Interferência com a 17, vento 130 graus, 109 e fora para o sol. Correio gol 62. Chulé 63, 11. Autoridade da colar, pistão 0. Vento 130 graus, 109. Hotel Juliette Serra. Você travou a folia? Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Então, utilizando o início do reporte, parte 3, mantenha a posição saída do parte 3 para ingresso no parte 1 e reporte. Ok, Solo. Alfa Tango, mantendo o ponto de espera do parte 3 para ingresso no parte 1. Obrigado, bom dia. Fica atento ao aeronave que vai puxar no 05, uma estrutura com o Penetan, provavelmente ocupará a entrada do parte 3, então vai que ser um pouco a retaguarda da entrada. Então, pela fonia foi passado aqui o checklist de vocês pela nossa fonia, ok? Alfa 2, obrigado. Após o mesmo, está autorizado prosseguir direto com o pronto litoral sul, o vento 130 graus, 109. Chile 6311, decolar 52, controle Salvador, no 20 do Sima 8. 208, grato, ótimo, 0101, para informação, 82 da Avianca, agora 2 milhas marcadores, tá? Beatriz, eu não, bom dia, contato radar, se mantém jogo 360, até 2 mil pés, oi, Leda. 2 mil, Leda, contato radar, grato. Não aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 1099, para informação, o helicóptero da polícia, decolando da cabeceira auxiliar, pistão 17, só interfere, aguarde autorização. Então, Xerife, estou aguardando autorização de que está livremente aqui no zero. Salvador, para o solo, próximo do Guardião 01. Sente Guardião 01, decolou ao 53, aguarde transferência de comunicações. Aguarda transferência, 01. De ponto de espera, pista 9 horas, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1019, 3733. Pátio Índia, ponto de espera da 10185, 09, 3733. Já 01, profia comprou a sul, chama o controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, profia, Guardião 01. O Chile 6250, tráfego oficial, autorizado pouso, pistola 0, vento 140 graus, 109. Confirma bem, Chile. O vento 140 graus, 109. Grau, Chile, autorizado pouso, 6250. Visual, colocar de pouso, Guardião 01. 2, decola, sem parada, 5 autorizado? após passagem do aeroporto da Avianca, na curta final para o Soma Zero, alinha e mantém cabeceira no Zero, azul 2772. Após a Avianca, alinha e mantém o 2772. Pela 648, chamei Torre e Salvador na frequência 08.95. Bom domingo. Bom dia. 3726, desça para 2010, o ajuste 9099, autorizado o LSFC, reposto estabilizado. Sim, 9.2000, reposto estabilizado, X-Ray, 3.7.2. Nós zeramos o teste e transponda na receita. Recado, Vando Thiago e Guardião Garou. Xené 6250, solo 56, libere Foxtrot, chamo solo Salvador, no 21.1. Lembrando a direita no Foxtrot, 21.1, bom dia. Oi, voo 648 estabilizado no LA. Voo no 648, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro no 09. Aguardando. Mission 04, I have estimate of 5 minutes to push in the position 04. So, Chico, 5 or 10 minutes? 5 minutes. Solo, bom dia. O Xené 6250, alta velocidade Alfa, reporta antes da posição filhete. Alfa, Salvador, o voo 1986 pro VL Alfa, 7719, pronto, cópia. 89, correção 1986. 20 Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pistão 0, primeira curva à direita. Perfil de saída da El Leda Irumi. Transponde 5433, controle 120, decimal 8. Autorizado da Leão, Serra Bravo, Golf Lima, nível 360. Conforme rota do plano de voo, decola pistão no zero, curva direita, da Euleda Irune, o controle no 20.8 e o transponde 5433. Correto, cotejamento com 1986, reporta proteção na posição 08. Reportará quando pronto, acionamento 08, o voo 9986. Para o TAC, Cressan 3663, POB 1970, tá com 3 horas e 20, alternando o galeão. Regina 3663, autorizado o taxi até a posição, até o través da posição 062, onde reporta. Autorizado através da taxi até o través da 062, na 3663. Salvador, eu vou 2065, já está pronto, aguardando a autorização. Regina 2065, só um minuto cópia, para 00 da morte, meu barulho. Alfa Feitante, Tango? Alfa Feitante, prossiga. Estou no ponto de espera do Pátio 3, para adentrar no Pátio Principal, posição. Gente, mantém a posição, Alfa Feitante. Alfa Feitante, mantém a posição, obrigado. Alfa Xené 6250, autorizado ingresso do Pátio 1 na posição 02, agilizando, por gentileza. Confirma aí, por 02, agilizando, por 02, agilizando. Bueno, 909, eu segui o tráfego da companhia à frente a 7 milhas. Gol 1648, solo 59, livre pista direita, chame controle, solo 121, décima 1. 211, livrando, gol 1648. Chamando a 3, 3, Ponte, bom dia, eu vi a chegada da Bom Fim do Satara 4010, o ajuste em Salvador, 1099. Dia Bom, 4019, eu queria ver se tivesse pelo. 3, tem autorizado pelo. Gente, frequência do controle no 2028, cotejamento correto, confirma sua disposição no pátio. Estamos no gate 09, já estamos prontos para o estacionamento. Gente, mantém a posição, aguarda para o push, o 2065, cotejamento correto. Sim, graças. Paulo, bom, no 648, livra na sua escuta, bom dia. O 1648, autorizado DAG, via Taxi Alpha, reporta antes da Taxi Juliette. Alfa autorizado, reporta antes da Juliette, no 648. Puxa 3663 autorizado, continuando o táxi, via Bate 1 até a posição, até a Índia, no ponto de espera, chama a torre, 1-18-95, QNH 1019. 19, Índia 285, boa. Para 3663. Minha posse 2500, 3304. Estabilizado 3726. Estou retardo 3733, passou ponto 009. Estéreo 3733, manteu o ponto de espera. Aeronave a 1 milha do estéreo. Sem problema, senhor. Seco, obrigado, bom dia. Bom, 3896, vista para 2006, autorizado e LSC, reporte estabilizado. É 2000, reporte estabilizado, até 3896. Salvador, muito bom dia. O 3726, Índia Serra, sua escuta. 3726, ajuste no 019, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 7 na escuta para o pouso, 3726. Tem ponto, 910, Airbus 320, off the company town. Roger, we have the traffic site, off the gas, we will start your pushback and Juliette, ciente, reporte através de Vera Cruz. O 2065 estimado é de 2 minutos para puxar na posição 09. Estabilizado a 1,5 milha do NDSR. Com 3296, sente, complete a aproximação e chame todo o Salvador na frequência da noite, decimal 95. 3465, boa. Oi, Salvador, boa, tá 3896. Com 3896, ajuste no 019, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso número 2. Aqui eu vou passando em dia Serra. Solo 04, leve à direita, chame controle solo 121, décima 1. Taxi Alfa, mantém a posição antes da Taxi Juliette. Alfa, 2065, atualizado a push, posição 09, de porta para o táxi. Você pode dar táxi? 11, 8, autorizado alinhar e manter, pistão no zero. Autorizado alinhar e manter no zero, 737. Aí tá agora na posição 09, que tá impedindo a embuja? Afirmativo, tá jogando, parece que jogando água na pista do pasto ali. Gente, só um minuto, então manter a posição no 09, vou coordenar aqui com o Cu e saber sobre isso operador. Tá legal, vamos pegar uma posição. Só 3896, solo 06, olha lá, chame controle solo 121, décima 1. 0 graus, 10 nós. Autorizado a decolagem 10, tanto aí 7-3. Torre, tanto 3663, ponto 0, pronto, boa. Four hours and mountain 8 em Guarulhos. Francisco, já em approve the tax da Índia, roda port 1-1-0, contact the tower 1-8-495-28-1-0-1-9. Valeu, vou 2065, informo que a pessoa que estava atrás na retaguarda já saiu. 2065, contactei aqui o curso do aeroporto, eles já solicitaram a presença do fiscal de pátio aí para essa prisão. Assim que tiver visual e tiver condições de puxar, já vou autorizar o puxo no 09, chama a data. Vamos puxar, já tem que ter um fiscal da aérea da direita e um à esquerda da aeronave. Vamos, posição. Então 3726, mantém a posição em sua Juliette, temos uma aeronave iniciando no 09. E essa é a nossa posição de parada, qual? Sou no 0, após o 09. O 3733, contato o radar na colagem, sobre mantendo o 360 via saída da Elsa. 360 via da Elsa, precisa sim possível para da Elsa, tá 3733. Azul 5196, detereça para sequenciamento, curva esquerda na pula 010, limite ao PD mais 090 do NDB Sindra. Azul 5196. 5196 na proa 010 sobre a operação. Ok, Romário 1, posição 1, Romário 10. Voo 986, pushback acionamento, posição 8. Resvoo 986, manter a posição 08. A manter a 08. 3663, autorizado, vai falar, assisto no zero. Vento 150 graus, 109. Divide a colagem, então, no zero, 136663. São 3896 aguardando. Também. Confirma, na nave da 3896, no zero. Aguardando a liberação do gate 05. Temos a nave agora evocando para a posição 01. Assim que a aeronave à frente ingressar para o 90, será autorizado. Mantém a posição. Correction, clear to line up and maintain runway 10. Roger, 3-5-9. Gente, 2-0-6-5, autorizado táxi, via bate 1, índio, ponto espera piscina 02-118, decimal 95, QMH-1019, informo que tem uma aeronave da reboque da companhia azul para a posição 01, provavelmente vai encontrar com ela através do 03. Após essa aeronave está autorizado, o da Índia, no ponto de espera. Ok. O sexto da aeronave, ponto de espera 2-4, graças a Deus. 2-0, reporte estabilizado, descendo para 3.000 pés, 1-0-9, ajuste. Controle de Salvador, bom dia, 136-63, Nadael. 136-63, contato radar na decolagem, submarino de voo 340 via saída da EL. Seção 340, quando possível, aproximo de Mótima. Voe da EL, 136-63. Voa da EL, grato. Controle Salvador, ajuda 732, solicitação. Conseguia, era o controle. Controle, possibilidade de extensão do 220? Subindo inicialmente nível de voo 180, agora com relação do teu centro Recife, azul 772. 772 inicialmente 180, aguardamos a relação. O azul 5196 é o localizador. Tente, azul 5196, sem redução para aproximação, de última até 2.000 pés, agora para diferença. 2.000 pés, 5196, autorizado, seja bem. Arduino, autorizado. O tráfego para sair agora está 7 milhas à sua frente, tráfego de 129. Afirmativo, está iniciando a redução 5996. Finalmente 337, passa a zona, contato final, chame 2118, decimal 95. 995, 37. Gente, velho companhia, 405, beleza, né? Voo 1986. Na posição 08, vai ter uma aeronave da TAM, companhia TAM, a sua retaguarda é 2320, em direção à posição 10. Após a aeronave, coordenando a equipe de solo, está autorizado a push no 08. Após o TAM, está passando agora aqui na retaguarda, a posição da posição 10, está autorizado o voo 9986. Qual é o bordo com 1184, posição número 6. Ciente da informação atingida, cópia, recife. At 13, contacte Salvador Departure, 120.8. Salvador Departure, 120.8, bom trabalho, 7359. Transponder 5442, controle no 20 decimal. Lado para recife. E a rota do plano de voo, nível será o 370, decola da 10 com curva à esquerda. Bocas Caju, aciona 5442. E o controle vai ser 201. 1184, transmissões é Bucas, transição Caju, saída Bucas, transição Caju, e controle 120, decimal 8. Bucas, Caju, 1208, esse é o voo 1184. 1184, protegimento correto, chama profissional, pressão 06. Toma lá. Deixa pra frente, Fabrício. It's just my head in a left direction. Left, appreciate. 3 for 9. Pode chamar a torre, 5196? Afirmo, azul, 5196, passadona, coberta de sinal, torre agora. 118, decimal, 95. 1895, bom dia. Forte. 3733, chama agora o centro Recife na frequência. 251, alterna 1395. 251-3395, tá 3736. 019, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guarda, 596. Subindo a gente do voo 2 de 2 horas. Autorizado, táxi Globo 986, via Bate 1, Índio, ponto de espera pista no 0 torre, 118, decimal 95, QNH 1019, Gol 1986. Autorizado, Bate, Índia, ponto de espera, 295, ajuste na 0 na base. Sem parada. Gol 2065, após a R2 da Bianca na curta final. Ali mantemos pelo zero. Ali mantemos pelo zero. Para o controle. De solo 121, décima 1. 21, obrigado, boa. Olá, Oscar, bravo, mantém áreas de voo. João, ajuste o altímetro 1-0, é normal. Entendido que agora irá prosseguir para além do litoral. Mantenha além do litoral com. A escolha do controle é 500 pés. Ajuste o altímetro medianal. QNH 337, autorizado táxi alfa, vai ter a posição de 3 Juliette. Como é que chega a Júlia? Júlia para 500 pés. Afirmo, eco, uniforme, Juliette, desse mantenimento, ou no 1500 pés. Autorizado voar direto na rotatória. Isso, eco, uniforme, Juliette. Autorizado rotatória. Sim. Assim, autorizado voar como na rotatória. Agora a SEASA. Vento 140 graus, 109. Nível pouso 596. Minuto 4, parceiro da Lei da Morte. É o Lei da Morte. Decimal 8. 308. Controle Salvador, voo 2065, decola, por gentileza, curva direita para evitar formações. Voo 2065, está livre de desvios e formações. E caso tenha você que voe linda, voo 2065, contato com o radar, você precisa de decolagem. 5, voo na direita, voo no Leda da presente, voo 2065, gráfico. 3663, chama agora o centro do ciclo, na frequência 1251, alterna 13395. Chama agora Recife 251, alterna 3395, grato, um bom dia, 3363. E o 043. 5, inicialmente manterá 1.000 pés restritos no corredor Axé. Transponde 5445, controle no 208, decolado no 7, vem na curva à direita. Gol 1986 está no ponto de espera próximo. Gol 1986, autorizado a Aliar Emancê, pistão no zero. Autorizado a Aliar Emancê, pistão no zero. Pistão 3, estacionamento, chama a torre 1895, o ajuste de altímetro no 09. Do 5196, solo 20, livre pista direita, chame controle solo 121, décima 1. 211, azul 596. Delta Foxtrot, autorizado a acionar, reporte pronto para ataque. 5196, autorizado táxi e alfa, reportante do evidente. E a Alfa, antes da Juliette, reporta 5996. Volume 20, pronto, copy. Pronto, no 20. Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola no zero, primeira curva, à direita, perfil de saída da El, Leda, ótima. Transponde 5446, controle 120, décima 8, volume 21. Autorizado São Paulo, 1360, decolada 1-0, curva direita na Dael, Leda, Mótila, 5446, transponde 208, controle pro gol, Funa 621. Correto, planejamento, chama para funcionar a posição 03, com o número 621. Chamarei depois. Sendo indicação via chegada mar décima 3050, ajuste altímetro 1019. Pego 19, descendo via, voo 1094. 5196. 5196, autorizado ingresso 71 na posição 09. 71, posição 09, 5196. Gol 1986, contato radar na decolagem, tudo mantendo nível de voo 360, está livre de desvios de informações. Autorizado voar à posição Lida, gol 1986, caso tenha condições. Decolagem na decolagem. Confirma direto Lida, 3. Confirma nível, né, Lida? 360, confere. Confirma, 360 direto Lida, gol 1986. É 3859, chama agora sempre na frequência 1260 até 288. Roger, 7859. 78. Azul 4207, 4220. Azul 4207, acendo a indicação, via chegada bom, décima até 4 mil pés, ajuste altímetro 1019. 4207,